E aí, sujeitos, sejam muito bem-vindos ao AdaptTube, o meu quadro de análise de adaptações comparadas às suas obras originais, explorando semelhanças e diferenças, sempre mantendo uma análise objetiva, sem definir qual obra é boa ou ruim, ou qual obra é melhor que qual. Hoje é a vez de Liga da Justiça da América, Terra 2, e sua adaptação solta, Liga da Justiça, Crise em Duas Terras. Esse vídeo contém spoilers da graphic novel e do filme. Se você pretende lê-los ou assisti-los, sugiro que veja esse conteúdo após a experiência para evitar qualquer estrago. Caso você queira adquirir a graphic novel Terra 2, deixe um link com desconto no primeiro comentário fixado. Ao comprar por esse link, você também apoia a produção de mais vídeos como este. Recados dados, vamos à análise da adaptação.